Panorama Agrícola para 30 de dezembro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de 30 de dezembro de 2011, sexta-feira de lua nova. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: um grama de exemplo vale mais que toneladas de conselhos. Confira os destaques do Panorama Agrícola desta sexta-feira. Na dica de hoje, reforce a segurança. Noticiário: Show Tecnológico Rural em Concórdia vai ter foco na gestão da propriedade rural com resultado. Sexta-feira é dia de boletim do Santa Catarina Rural. Você acompanha turismo e agroecologia em Santa Rosa de Lima. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Fique ligado aqui no Panorama Agrícola. Para participar do nosso programa, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Está saindo de férias? Se possível, feche o registro da água e apague as luzes. Se não for ficar ninguém guardando a sua casa, reforce a segurança. É hora das notícias. Estamos anunciando para você a 11ª edição do Show Tecnológico Rural do Oeste Catarinense, o Tecnooeste, que em 2012 estará voltado para a gestão da propriedade rural com foco no resultado. O Tecnooeste 2012 será realizado nos dias 29 de fevereiro, 1º de março e 2 de março no Parque do Tecnooeste em Fragosos, em Concórdia. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, você ouve Elisa Liz, que é a responsável na Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte do Estado de Santa Catarina pelo programa SC Rural. Ela fala sobre como foi o ano 1 do turismo rural dentro do Santa Catarina Rural. Bem, dentro das nossas propostas, dentro do programa, que tem várias metas, foi um ano de ajustes, né? Ajustes do nosso próprio cronograma de atuação regional. Foi um momento de aproximação com a Secretaria Executiva definitivamente, onde a gente teve que fazer um trabalho muito grande de articulação institucional, né? A Sol hoje e a Santur fazem um trabalho muito, muito de integração com todas as bandeiras que estão envolvidas no projeto, né? E o nosso grande mote principal deste ano foi levar todos os técnicos da Secretaria Executiva para vivenciar lá na Itália, que é um dos países parceiros nessa nossa caminhada, no termo de cooperação internacional, para conhecer a realidade do que nós pretendemos na parte de turismo caminhar ao longo do SC Rural em Santa Catarina. Então, os técnicos da Secretaria Executiva estiveram lá, tiveram a oportunidade de conhecer em loco a caminhada que a Itália, no ranking dos países que trabalham com certificação de origem protegida, com identidade de geográfica protegida, está como primeiro lugar. Então, perceberam, o governo de lá nos recebeu, nós fizemos um seminário com troca de informações entre países, métodos, metodologias que vão ser trabalhadas. E, para mim, como uma das diretoras do projeto, o que mais houve no ganho dessa missão foi a integração de 4 secretarias que estão envolvidas, da EPAG, da SIDASP, da Fátima, da SOL, enfim, num processo de entendimento do que a gente espera na parte de turismo construir ao longo desses 6 anos de projeto. Esse foi um dos grandes ganhos que a gente teve. O outro foi dar ao governador a visibilidade e o entendimento, né? O governador Raimundo não sabia qual é a dimensão que um projeto desse âmbito traria para o estado de Santa Catarina. E isso está muito alinhado com o foco que ele, né, preconiza dentro da sua política, que é a inclusão social das famílias rurais, do jovem, das mulheres, e que o turismo também vai se agregar como forma de desenvolvimento econômico para essas comunidades. Então, a abrangência dos nossos projetos é o estado inteiro, né? E isso vai agregar, e tenho certeza absoluta que vai ser um marco diferenciado. Um outro ganho que a gente está tendo é, por quê? Porque é o ano 1 é o ano de estruturação mesmo, né? Onde a gente vai para as famílias, né, para as propriedades rurais, vai para os destinos, faz o arranjo, estabelece todas as metas e os critérios que a gente vai ter que avaliar. E esse nivelamento a gente está fechando 2011 com uma nova proposta de caminhada para 2012, para a gente ter mais qualidade na nossa caminhada acerca das ações que a gente desenvolve. Então, estamos terminando agora a estruturação, né, de uma conversa coletiva com todos os parceiros envolvidos. E 2012 começa com uma estrutura in loco bem diferente do que nós fizemos até agora, porque foi necessário fazer ajustes. Então, o ganho é a integração do próprio governo do estado, né, de entender. Foi um trabalho de multiplicação com todos os nossos parceiros para o entendimento do que a gente espera, né, chegar lá, e essa visão que a gente tem hoje dessa caminhada, que inclusive estamos aqui no momento com a EPAGRE multiplicando o que é o conceito de desenvolvimento sustentável envolvendo o turismo na agricultura familiar. De maneira prática, Elisa, em 2012... começa a sair do papel algum projeto de turismo rural em Santa Catarina? Sim, já começa por Santa Rosa de Lima. A gente já terminou a análise, quer dizer, o recurso já sai esse ano, inclusive, para esse destino. Tivemos uma reunião com o prefeito municipal de lá. Eu já estou no contraponto. A minha secretaria está fechando a construção de um centro agroecológico, um centro de informação turística, um centro de distribuição dos produtos orgânicos, né, para ser o portal de receptividade dos visitantes que chegam lá. Então, essas ações concretas começaram já esse ano por Santa Rosa de Lima, que foi o primeiro projeto estruturante de turismo do estado, mas que vai culminar em 2012 na estruturação de 10 outros novos projetos ao longo do estado. Então, essa é a nossa meta para 2012. Então, a ideia, no caso de Santa Rosa de Lima, a vinculação da produção orgânica de alimentos com o turismo. E qual é seria agroecologia. Então, quer dizer, a gente vai trabalhar muito a questão ecológica, né? Neste caso de Santa Rosa, se agrega mais o turismo ecológico e de aventura, porque lá nós temos uma realidade propícia para isso, né? Então, neste caso, sim, porque além de Santa Rosa, os municípios de entorno fazem parte desse projeto, né? E aí, ano que vem, a gente volta para as outras regiões estruturando os projetos, e aí com o foco do viés da tematização que cada um tem em função do seu histórico cultural de colonização e outros itens de atratividade que o próprio destino tem. Daria, nesse caso, para você citar mais um ou dois exemplos? Claro. A região do Vale Europeu, através de Pomerode e o entorno, vai ser outro projeto. A região de Urubici e entorno se envolve com relação a outro projeto que está na Serra Catarinense. No sul, a gente envolve ainda, além de Santa Rosa e os municípios, São Martinho, que é um dos precursores nessa temática também, Uruçanga, tudo mais. Aí a gente vai para Ituporanga e região, tem um outro projeto ali. Joinville e região tem um outro projeto ali, desses 10 que eu estou falando. Camboriú, não Balneário, Camboriú com o entorno Nova Trento é outro projeto. E assim a gente fecha esses 10 conceitos de turismo que a gente rural que já está trabalhando. E no ano de 2012 ainda se estrutura, pelo menos a parte inicial, os 20 novos projetos, que vão ser 2 projetos por região turística do estado, onde o estado de Santa Catarina vai estar coberto, todo ele, por propostas desse programa do SC Rural.